Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um documento que, de certa forma, desenhou o mapa de Goiás para os últimos anos. A gente está falando do plano de governo da campanha de 2022, que define as metas para o quadriênio de 2023 a 2026. A nossa missão aqui é tentar ir além daquela lista de promessas, sabe? É entender a estratégia, a visão de futuro que está por trás de tudo. Exatamente. E para entender essa visão, a gente precisa olhar o ponto de partida que o próprio documento estabelece. Ele começa com um diagnóstico fiscal bem forte, lá de 2019. A situação era, assim, um caixa com apenas 11 milhões de reais. 11 milhões. 11 milhões. Para cobrir, pasme, 6,4 bilhões em dívidas de curto prazo. Então, a narrativa que se constrói é a de uma recuperação. A ideia de devolver Goiás aos goianos, né? E todo o plano que a gente vai discutir é apresentado como o segundo capítulo dessa história. Entendi. Então, a base de tudo é a ideia de que, com a casa arrumada, agora é possível sonhar mais alto. É por aí. É precisamente isso. O que é fascinante de observar é como essa premissa de austeridade fiscal é usada como alicerce para cada grande projeto. O plano se organiza em eixos, mas o fio condutor é sempre esse. A organização financeira viabiliza o investimento. Vamos ver como isso se desdobra na prática. Ok, vamos descompactar isso. Começando pela fundação da casa. A própria estrutura do governo. O plano dedica um bom espaço para falar de governança, de transparência, e um nome aparece com destaque: o Programa de Compliance Público. O que é isso na prática? Pense no compliance como um conjunto de regras, de auditorias constantes para evitar desperdício e corrupção antes que aconteçam, sabe? Ah, é mais preventivo. Exatamente. Exato. É como ter um fiscal de qualidade dentro de cada secretaria, verificando desde uma licitação gigante até a compra de material de escritório. O plano, inclusive, celebra que essa metodologia teria gerado uma economia de 1,6 bilhão de reais no primeiro mandato. Nossa, então a lógica é fechar os ralos para conseguir encher a piscina. Exatamente. E a promessa é ampliar esse modelo, levar para os municípios e criar um grande plano estadual de integridade, junto com outros poderes. Certo. E essa organização interna é vendida como um atrativo para o desenvolvimento econômico. A argumentação do plano é que um Estado com as contas em dia, com regras claras, se torna um ambiente seguro para investidores. E a grande meta aqui é transformar Goiás num hub logístico nacional. O que faz todo sentido, né? Se a gente olha para o mapa, Goiás está literalmente no meio do Brasil. Como o plano propõe explorar essa vantagem? Principalmente através das ferrovias. O foco é total na ferrovia Norte-Sul. A Norte-Sul, que é a espinha dorsal logística do país, praticamente. Isso. O plano não fala só em usar a ferrovia, mas em desenvolver todo o entorno dela, sabe? Criando polos industriais, logísticos. E tem um outro ponto estratégico: Qual? a promessa de criar um plano para aumentar a exportação de produtos manufaturados, não apenas commodities. Ah, sair só da soja, do minério. Exato. É uma tentativa de agregar valor, de vender o produto final e não só a matéria-prima. Ok, então a estratégia econômica está clara: organizar as finanças, usar a localização e sofisticar a produção. Agora, como essa base, que supostamente é sólida, se traduz nos serviços que chegam na ponta, para as pessoas. Vamos para os pilares sociais: saúde, educação e segurança. Na saúde, o plano apresenta um projeto assim de proporções monumentais: o Hospital Estadual do Câncer. E a promessa é que ele seja o maior da América Latina. É isso mesmo. É o que o plano diz. Totalmente gratuito pelo SUS. A escolha de um hospital de câncer como projeto símbolo não parece aleatória. Além da necessidade de saúde, óbvio, isso posiciona o estado como um polo de referência. Sem dúvida. Pode atrair não só pacientes, mas pesquisadores, investimentos. É uma aposta de altíssimo impacto. Com certeza. E o plano menciona um detalhe que revela muito sobre a abordagem. A estrutura do hospital prevê alojamento para familiares de pacientes. Nossa, isso é um diferencial enorme. Mostra uma preocupação com a jornada completa do tratamento, né? Algo que muitas vezes fica de fora. Além disso, tem o compromisso de descentralizar, levando serviços como oncologia e hemodiálise para o interior e finalizar o Hospital de Águas Lindas. Certo. Da saúde para a educação. Aqui, o plano parte de uma conquista. O primeiro lugar do Estado no IDEB do ensino médio. O que é o IDEB para quem não é familiarizado? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É basicamente a nota oficial do MEC para a qualidade do ensino no país. Ele combina as taxas de aprovação com o desempenho dos alunos em provas de português e matemática. Ter o melhor resultado do país é um capital político e de gestão muito forte. E a promessa é não parar aí. O plano usa a expressão elevar o nível para o de países desenvolvidos. É uma meta, sim, extremamente ambiciosa. O que eles propõem para chegar lá? É um pacote bem robusto. Primeiro, ampliar o ensino em tempo integral para 20% das matrículas é um salto gigantesco. Segundo, e aqui entra um investimento massivo em tecnologia, que é garantir um Chromebook para cada aluno do nono ano e de todo o ensino médio. Peraí, um computador por aluno? Isso é uma logística e um custo absurdos. É o tipo de promessa que levanta aquela questão da viabilidade. Exatamente. E é aqui que a gente vê aquela narrativa do início se materializar de novo. Uma promessa tão cara como essa só é apresentada como possível porque, segundo o plano, a casa foi arrumada primeiro. A suposta economia do compliance viraria investimento em tecnologia na sala de aula. O pacote ainda inclui internet de alta velocidade em todas as escolas e um aumento de 50% na bolsa estudo para quem está no tempo integral. É uma aposta total na tecnologia como equalizador de oportunidades. Faz sentido. Vamos para a segurança pública, onde a retórica costuma ser bem direta. O slogan da campanha foi bandido ou muda de profissão ou muda de Goiás. O plano segue essa linha. A retórica de linha dura está presente, sim. Mas quando a gente olha as propostas, a gente viu uma tentativa de modernizar a atuação policial. Ao lado do fortalecimento de forças tradicionais como o Batalhão Rural, surge uma promessa de criar grupos de elite contra crimes virtuais. Isso é bem interessante. É um reconhecimento de que o crime mudou, né? O assalto mais perigoso hoje pode acontecer com um clique no celular. Precisamente. O crime migrou para o ambiente digital e a polícia precisa migrar junto. O plano fala em ser referência no combate a fraudes online, golpes de Pix, esse tipo de coisa. Outro ponto é o uso intensivo de tecnologia com vídeo monitoramento por inteligência artificial, especialmente no entorno do Distrito Federal. Uma área bem complexa, né? Muito. E além do combate ao crime, há propostas para grupos específicos. Como o quê? O plano foca bastante na proteção à mulher, prometendo fortalecer o Batalhão Maria da Penha. E propõe um avanço institucional importante no combate à discriminação, transformar o grupo que investiga crimes raciais e de intolerância em uma delegacia completa. Ah, isso dá mais estrutura, mais autonomia. Exato. É um sinal claro de priorização. Essa modernização na segurança com inteligência artificial já é um gancho perfeito para o próximo grande tema do plano. A tecnologia não só como ferramenta, mas como a própria fundação do futuro do Estado. Sem dúvida. O eixo de inovação é talvez o mais detalhado de todos. E a proposta central tem um nome que já diz muito. Estradas digitais. Estradas digitais. Gostei do nome. A ideia é levar fibra ótica para todo o estado. Exatamente. A lógica é que, no século XXI, ter internet de alta velocidade numa cidade pequena é tão fundamental quanto ter uma rodovia asfaltada. O objetivo é conectar todos os prédios públicos, escolas, hospitais, delegacias, numa grande rede de fibra ótica. Criar uma espinha dorsal digital para Goiás. O documento menciona que o Estado saltou de um dos piores em digitalização em 2019 para o segundo melhor em 2022. Então, esse programa seria o passo para buscar o primeiro lugar. Para se tornar o Estado mais digital do país. É a meta declarada. E essa infraestrutura serve de base para várias outras promessas. Por exemplo, a criação de um fundo estadual para o desenvolvimento científico e tecnológico, para financiar pesquisas e startups, e um programa de GovTechs, que basicamente convida startups a criarem soluções para os problemas do próprio governo. Uma coisa amarra a outra. E falando nas estradas de verdade, as de asfalto, o que o plano prevê? O foco é massivo na malha viária. A promessa é pavimentar 2 mil quilômetros de novas rodovias e restaurar outros 3 mil. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe muito específico. construir ou recuperar 200 pontes de concreto para substituir as de madeira. Esse é o tipo de detalhe que eu acho fascinante. Não é uma promessa que ganha manchete no jornal da capital. Mas para o agronegócio, para o escoamento da produção, para a vida de uma cidadezinha do interior, trocar uma ponte de madeira por uma de concreto é uma revolução. Mostra um foco no Goiás profundo. Exato. E junto da infraestrutura, tem uma preocupação declarada com a sustentabilidade. O plano propõe modernizar o licenciamento ambiental com sistemas digitais para dar mais agilidade e estabelece metas de redução do desmatamento ilegal, além de fortalecer o programa Juntos pelo Araguaia. Eles até mencionam a comercialização de créditos de carbono, o que conecta a pauta ambiental com uma estratégia econômica. Ok, então já passamos pela gestão, economia, pelos pilares sociais e pela infraestrutura. Agora, como tudo isso se conecta na área de desenvolvimento social, no combate direto à pobreza? Todas as ações dessa área são agrupadas sobre um grande guarda-chuva chamado Goiás Social. E a palavra-chave aqui, segundo o texto, é emancipação. A ideia é não apenas dar o auxílio, mas criar uma porta de saída da vulnerabilidade. E quais são as ferramentas para essa emancipação? Duas se destacam. A primeira é a ampliação do Mães de Goiás. Ah, já ouvi falar. É um programa que dá R$250 mensais para mulheres em vulnerabilidade com filhos de até 6 anos. Foco na primeira infância. A segunda é o crédito social, que combina qualificação profissional com um microcrédito de até R$5.000 para a pessoa começar um pequeno negócio. O apoio imediato e o incentivo ao empreendedorismo. Isso. E há propostas novas nesse campo. Tem? Quais? Tem, sim. E bem interessantes. Uma é o Com Licença Vou à Luta, um programa focado na reinserção de mulheres de meia-idade no mercado de trabalho. Um grupo que a gente sabe que enfrenta barreiras muito particulares. Outra que chama atenção é o Cuidar de Quem Cuida. Cuidar de quem cuida, do que se trata? É um serviço de apoio psicossocial para servidores públicos que estão na linha de frente. Professores, policiais, enfermeiros, assistentes sociais. Ah, entendi. A pandemia deixou ainda mais claro. É uma iniciativa de cuidado com a saúde mental da máquina pública. Isso é realmente um ponto fora da curva. Para fechar, o plano ainda passa por outros setores, como agricultura, cultura. O que se destaca aí? Na agricultura, ao lado do apoio ao agronegócio, há uma promessa de fortalecer a agricultura familiar com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Na prática, o governo compra do pequeno produtor para abastecer escolas e hospitais. E uma proposta curiosa, uma delegacia especializada no combate aos maus tratos contra animais. E no turismo e cultura? Com a criação de uma rede estadual de trilhas, que dialoga com a sustentabilidade. Na cultura, o foco é fortalecer eventos tradicionais, como as cavalhadas e o FICA, e modernizar equipamentos como o Centro Cultural Oscar Niemeyer. E no esporte, a promessa é reestruturar o complexo do Estádio Serra Dourada. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é a de um plano que tenta equilibrar duas forças, né? Uma gestão fiscal muito rígida e, ao mesmo tempo, investimentos de grande porte em infraestrutura, tecnologia e programas sociais. Exato. O fio condutor que amarra o documento todo é essa ideia de que a austeridade inicial destravou a possibilidade de sonhar grande. Seja com o maior hospital de câncer da América Latina, seja com Chromebook para cada aluno ou com a digitalização completa do Estado. A execução de um plano tão vasto, claro, é sempre o maior dos desafios. E isso me leva a uma reflexão final. O plano é extremamente abrangente. Ele vai da construção de pontes de concreto no interior ao fomento de startups de inteligência artificial na capital. A questão que fica é, na prática, no dia a dia, como se definem as prioridades? E como a sociedade pode, de fato, acompanhar e fiscalizar se tantas promessas ambiciosas estão saindo do papel e se tornando realidade?